Olá, bom dia. Esta é a nossa rádio Mateus 6:33. Nós estamos falando da cidade de Vila Velha. Vila Velha, estado do Espírito Santo. Para toda a internet, hoje é 26 de abril, um domingo do ano de 2020. Aqui em Vila Velha está um sol radiante. A essa hora do dia já está quente, já está fazendo calor, né? 10 horas da manhã já está fazendo 10 calor. Horas e 3 minutos. Mas hoje, irmãos, nós vamos meditar num tema muito importante que o nosso Deus, ele deixou para que nós meditasse, né? É um relato, e esse relato tem muitos ensinamentos, muito. Está em Gênesis 2, criação, né? Gênesis 2, do versículo 15 ao versículo 17. Versículo 15 ao versículo 17, que fala da bênção da criação, né? Da bênção da criação. Nessa perícope, nesse versículo, fala mais especificamente da ordem dada, da atribuição, primeiro, né? Da atribuição e da ordem dada a Adão. Da ordem dada a Adão, para que ele não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. Para que ele fosse obediente. Basicamente aqui, irmão, são duas ordens de Deus para Adão. Primeiro, Adão tinha que trabalhar. A primeira ordem é trabalhar. Olha, Adão, você vai ser o grande administrador da terra. Você vai cuidar da terra, vai cultivar a terra, né? E a segunda ordem, Adão, você não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então foram essas duas ordens para Adão, né? No começo, Deus criou o mundo, o lugar perfeito. Perfeito. Mas a questão da obediência, irmãos, e a questão do trabalho, são dois pilares fundamentais para que qualquer ambiente, qualquer trabalho, qualquer ministério funcione bem. Trabalho e obediência. Trabalho, cuidado, ação e obediência. E aí funciona, todo lugar funciona, na família, na igreja, na empresa, na sociedade, né? E nós vamos estar utilizando aqui a versão viva, versão parafraseada, porque é de mais fácil entendimento. Mas também vamos usar João Ferreira de Almeida, Revista e Corrigida, a João Ferreira de Almeida, Revista e Atualizada, e o Dicionário Strong. Dicionário Strong. Vamos lá então. Do versículo 15 ao 17 de Gênesis 2. Diz assim, olha. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivar a terra. Então essa era a primeira ordem, o primeiro objetivo, a primeira atribuição, o primeiro ministério, o primeiro serviço do homem. O homem, né? Cuidar, ter zelo. Cuidar, além de cuidar daquilo que é estado natural, cultivar, ou seja, criar condições para que aquela condição, aquela situação melhore. Cultivar, cuidar. Chegou lá, tem uma mata nativa, você cuida para que ninguém coloque fogo, para que ninguém desmate, para que ninguém abra uma picada. Você cuida, você traz segurança para aquele ambiente. Mas além de cuidar, Deus disse para cultivar. Ó, você cuida disso, mas também cultive, ou seja, cria condições para que se produza mais, para que aquilo que eventualmente sofreu uma deterioração, você vá lá e cultive, melhore aquilo. Essas duas situações. Cuidar e cultivar, tirar o melhor que aquela terra pode oferecer sem agredi-la, com zelo, com cuidado. Cuidar e cultivar a terra. Nós temos visto que não é assim que acontece, né, irmãos, hoje em dia. Hoje em dia existe uma exploração por alguns, não é a maioria, por alguns, uma exploração indiscriminada, né? A gente vê a questão da poluição dos mares, dos rios, né? O homem tem invadido, sempre invadiu, a verdade é essa, né, irmãos? Primeiro Deus fez a natureza e depois colocou o homem. Então o homem entrou depois da natureza. Então o homem, conforme vai crescendo, ele vai invadir, não tem como, né? Qualquer ambiente que você conheça hoje urbanizado, um dia, obviamente, que foi mata virgem. Então o homem se... O problema é a invasão desordenada, sem cuidado. O homem não está cuidando. Eu não sei exatamente o número, mas o número de terra nas condições hoje que pode ser usado para agricultura, se eu não me engano, gira em torno de 15% do planeta Terra. 15%. O número de espaço que dá para o homem cultivar. Porque tem morro que não dá, né, irmão? Tem gelo que não dá, tem um mar que... Né? Eu falei de terra. Em torno de 15%. Mas a gente tem percebido que o homem não tem cuidado desse percentual. Desse percentual. É aquele que joga lixo na rua, entope bueiro, e o que não entope vai desaguar nos rios. É aquele que vai com lixinho, produz lixo na praia e não recolhe. É o excesso de plástico, né? Enfim, o homem não tem cuidado. Não tem cuidado. Mas se houvesse da parte do homem a obediência a esse cuidado e cultivar, os problemas com certeza seria melhor. Com relação a cultivar a terra para a produção de alimentos, começou com um homem. Hoje tem 7 bilhões e meio de homens no planeta Terra. Começou com um, hoje tem 7 bilhões e meio. Então tinha que cultivar mesmo, né? Tinha que produzir mesmo. E parece que nesse aspecto, com relação ao cultivo, houve um sucesso com relação ao cultivo. Porque a informação que diz que o homem hoje já produz o dobro da alimentação capaz de alimentar todo ser humano que vive na Terra. Ou seja, o homem hoje produz para alimentar, vai, 15 bilhões de pessoas. E nós só temos 7 bilhões e meio na Terra. Mas é lamentável, porque a Terra é uma bênção mesmo. Se houver o cultivo, ela produz. Eu sempre disse que não há prova de maior bênção da parte de Deus do que a Terra. Porque, imagine, quantas sementes de laranja é preciso para nascer um pé de laranja? Talvez 3 ou 4 sementes. Quantas laranjas produz um pé de laranja que surgiu de 3 ou 4 sementes? É abundante. O que Deus produz é abundante. Então o cultivo, hoje nós entendemos que, segundo informações, já é capaz de alimentar o dobro. Mas dói no coração saber que, estatisticamente, morre por dia aproximadamente 13 mil pessoas. 13 mil pessoas de fome. De fome. Nós produzimos o dobro da alimentação para todo o ser vivente da Terra, homem. Mas nós não distribuímos bem. Nós exploramos isso comercialmente. Quantas vezes nós já vimos na televisão, porque o preço do leite ficou muito baixo, o produtor jogar fora, porque não compensava o transporte do feijão, da cebola, enterrar a cebola, porque estava tão baixo o preço que não compensava a distribuição. Enquanto isso, 13 mil pessoas morrem de fome em razão dessa exploração comercial do alimento, em razão dessa dificuldade de distribuição desse alimento. Em outros casos, em razão do mínimo de conhecimento para produzir um alimento, do mínimo de conhecimento. Então, irmãos, Deus que ele tem abençoado. O ser humano às vezes tem dificuldade. Tem dificuldade. Volto a falar, três sementinhas produzem um pé de laranja que fornece durante toda a sua vida. Esse pé de laranja vai fornecer milhares de laranjas. Milhares. O mesmo que você vê tudo que Deus, ele deixou, tudo é abundante na produção. Tudo. Se não houver interferência negativa do homem. Agora, se o homem fizer uma interferência positiva, ou seja, cultivar, ainda produz mais ainda. Produz mais ainda. Né? Então, era essa a ordem. Primeiro, você tem que trabalhar. E olha, o homem não tinha pecado ainda, então trabalho não é castigo. Trabalhar não é castigo. Trabalho deve ser para nós um motivo de alegria, de satisfação. Claro que depois do pecado, o trabalho passou a ser penoso. Né? Deus, uma das consequências do pecado é exatamente essa: o trabalho vai ser pesado. Né? A terra vai continuar produzindo, mas agora não vai produzir só alimento comestível, vai produzir também espinhos, né? Em razão do pecado. Mas isso é para outro tema. Então, irmãos, trabalho veio antes do pecado. Prosseguindo no 16. Mas, depois que Deus deu a ordem para cuidar e cultivar a terra, mas o Senhor Deus avisou o homem. E aqui é importante. Deus avisou o homem quando? Depois que ele pecado, Deus chegou e deu uma dura? Não. Não. Deus avisou antes. Deus avisou o homem. Olha, você pode comer qualquer fruta do jardim. Você pode comer qualquer fruta. Você tem liberdade para escolha. Qualquer fruta. Menos a fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal. Há sempre uma indagação muito comum que é: pastor, essa árvore era literal, de fato, uma árvore? Sim ou não? É, eu respondo que pode ser só uma metáfora, né? Pode ser que, de fato, havia uma árvore física e depois, quando o homem foi expulso do Jardim do Éden, essa árvore foi extinta, né? E eu prefiro ficar com essa hipótese de que era fato, havia essa árvore. Havia uma árvore. Havia um fruto que nós sabemos qual era. A ideia da fruta da maçã veio da antiga religião, mas não tem nada a ver. Não, em nenhum lugar fala de maçã. Fala que é um fruto, né? E esse fruto não era para ser comido, não era para comer. Mas por que que não era? E Deus continua falando no 17, né? Isso porque essa fruta abrirá os seus olhos e você ficará com a consciência despertada para o certo e para o errado, para o bem e para o mal. Se comer essa fruta, você estará condenado a morrer. Esse é o versículo 17, que fala para não comer e que fala para a consequência. Deus sempre avisa antes. Deus avisa, olha, Isaías 46:10. Já há muito tempo que eu venho anunciando a vocês o que vai acontecer no futuro. E agora eu prometo, tudo o que planejei acontecerá. Vou cumprir toda a minha vontade. Então Deus sempre avisa, avisa antes. Avisa antes nós, ó, isso é pecado que você vai fazer. Isso que você vai fazer é erro. Deus não desperta a consciência, o Espírito Santo fala conosco. Para todos, irmão, até hoje. Ainda mais hoje que o Espírito Santo habita dentro do crente, né? Ah, pastor, e para aquele que não é crente também fala. Também fala, a consciência dele é distorcida. Mas a menos que ele seja louco, que ele rasgue dinheiro e coma cocô, ele tem consciência de que está fazendo errado. Tem consciência, sim. Tem consciência. E no meu entendimento é logo cedo. Entendeu? Teve essa capacidade de discernir que não pode comer cocô e que não pode rasgar dinheiro, é porque tem consciência. Tendo consciência, já pode pagar, no meu entendimento, pelo seu erro. Obviamente que essa paga é conforme a lei e conforme a sua capacidade, né? Ó Amós 3:7. Mas como sempre, antes do castigo, eu os aviso pelos meus profetas. Então antes do castigo, antes do erro, antes de eu castigar, falar mais para Israel, né? Eu aviso antes. Então, a gente aprende aqui que havia duas árvores. Duas árvores. Aqui, especificamente nesse, só fala da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas há também a árvore da vida. Foram duas árvores que foram plantadas no Jardim do Éden. Havia duas árvores, conforme Gênesis 2:9, né? Vamos ler aqui no 9. O que diz no 9? O Senhor Deus, antes de colocar o homem, né? O Senhor Deus fez crescer no jardim todas as espécies de lindas árvores, árvores que produziam frutas boas como alimento. No meio do jardim, Deus fez crescer a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Primeiro, né, irmãos, a gente percebe que os primeiros humanos eram vegetarianos, né? Que a permissão para comer carne veio só depois do dilúvio, só depois de Gênesis 9. Até então, era fruto de árvore, né? Sementes. Aí depois do dilúvio que Deus permitiu que o homem comesse carne. Mas aqui então a gente entende que Deus fez as duas: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? E no Jardim do Éden. Na perícope de hoje que nós estamos falando especificamente da árvore do conhecimento do bem ou do mal, ou seja, do conhecimento completo, né? Tanto do bem, que é o extremo, ao mal, né? Conhecimento do bem e do mal, do certo e do errado. Pastor, mas então quer dizer que já havia o errado? Então quer dizer que já havia o mal? Eu penso assim, eu penso que já havia. Eu penso que já havia esse bem e esse mal. Mas ele estava lá, trancado, fechado pela obediência. Quando o homem abriu, ou seja, quando ele comeu, despertou, ele passou a ter esse olhar de malícia. O homem passou a ver o bem e a ver o mal. Ah, pastor, então quer dizer que até então o homem era um robô? Ele não sabia escolher entre o bem e o mal? Não, não é isso não. Não é isso não. Ele só não tinha o conhecimento do mal, do errado. Mas ele já tinha o conhecimento do certo. Ele já tinha o conhecimento do bom. Porque para ter obediência é preciso ter a possibilidade da desobediência. Para ter o certo, que é a obediência, é preciso ter a possibilidade do errado, que é a desobediência. Para ter o bem, que é a obediência, é preciso que haja o mal, que é a desobediência. Só que o homem não tinha malícia disso. O homem, Deus queria o quê? Não que o homem fosse robô. Não, Deus queria que o homem fosse um ser livre e tivesse a opção do bem e a opção do mal. E que ele fizesse a opção do bem, ou seja, que ele fosse obediente. Só pode ser obediente quem tem a chance de ser desobediente. Então o homem foi criado com o livre-arbítrio. O homem já foi criado com a possibilidade de escolher. Deus estava preservando o homem. Eu falei assim, olha, não come, rapaz, porque você vai conhecer o... Não adianta, você vai conhecer o mal. Não adianta, então não coma, não faça isso. Mas o homem não acreditou, desobedeceu, se deixou levar pela conversa fiada da serpente, e aí buscou saciar sua curiosidade. E me vem à memória agora, quando eu trabalhava numa cidade do interior como policial, e eu tristemente fui atender a ocorrência de um policial recruta que, por uma desavença amorosa, praticou suicídio. Ele praticou, deu um tiro na cabeça, praticou suicídio. E eu, como era o comandante ali, eu fui. Só que esse policial recruta, ele era filho de um policial já antigo, final de carreira. Final de carreira. Então nós fomos lá, fizemos o procedimento, isolamos, chamamos a perícia. E aí eu avisei os demais, olha, quando fulano de tal chegar, vocês me avisam. Porque a cena era terrível, irmão. Deu um tiro na cabeça, embaixo do queixo, explodiu o cérebro. A ponto 40. Aí eu vejo aquele tumulto lá longe, quem estava vindo? Era o pai desse garoto, o policial. Policial antigo. E eu fui ao encontro dele e falei assim, amigo, não vá ver seu filho. Não vá, porque a cena não é legal, não é bom. Não vá ver o seu filho. Procure guardar na memória a última imagem que você teve dele. Não vá ver, porque vai ser muito triste. Mas ele estava sob forte emoção. Não, quero ver, quero ver, quero ver. E infelizmente ele estava cercado por pessoas que o incentivou a ir. E dentre essas pessoas havia um superior meu. E aí eu não pude fazer muito, né? E o rapaz foi, policial já experiente, quando ele viu, deu 2, 3 segundos, ele caiu desmaiado. Caiu desmaiado. E até hoje, faz uns 15 anos, até hoje, quando ele me encontra, ele lembra disso. Ele fala, comandante, né? Porque, comandante, se eu não tivesse ido ver, se eu tivesse obedecido ao Senhor, se eu tivesse escutado o conselho do Senhor, eu não sofreria o quanto sofro hoje. Porque aquela lembrança, aquela imagem não sai da minha memória até hoje. Então é mais ou menos, irmãos, o que aconteceu aqui com Adão. Deus falou, Adão, confia, não vá, não coma. Mas a curiosidade foi maior, irmão. grandes personagens da política, da sociedade, grandes personagens caíram. Por quê? Porque, irmãos, eles se deixaram levar pela curiosidade de fazer o errado. A curiosidade. Se deixaram levar pela aventura de seguir pelo caminho do erro. Talvez por ter dado ouvidos a pessoas que quisesse ver o circo pegar fogo, que quisesse derrubá-lo. Deu ouvido, estava vindo tão bem, mas deu ouvido. É o demônio, é do mesmo jeito hoje, irmãos. Você vem fazendo um trabalho excelente, com justiça, com segurança. Tem um futuro promissor. Aí o que Satanás vem usando pessoas? Oh, não, você pode ir mais longe. Você pode encurtar o caminho. Não, você tem a sua reputação. Você não pode deixar a sua reputação ir por terra. Não, você tem um nome. Você tem que preservar. Sabe, irmãos? E às vezes a pessoa dá ouvido a isso. Não, o chefe te chamou atenção. Tá errado isso. Não, porque não poderia fazer isso. A sua mulher levantou a voz para você. Não, e você age com o fígado. Foi o que Adão fez aqui, agiu com o fígado, vontade de conhecer. Então nós temos que ouvir Deus, olha, não coma do pecado, não brinque com o erro, porque se você comer, você vai morrer. O que quer dizer morrer? Alguns falam que a morte seria só a morte espiritual. Outros falam que é a morte física. É um bom debate. Mas a verdade é que havia a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. A árvore da vida. E primeiro Adão e Eva comeram da árvore do conhecimento, ou seja, passaram a ter malícia, passaram a começar a sopesar, a fazer julgamento. Não, isso é bom, isso é ruim. Deixaram de confiar em Deus, porque até então Deus provia tudo a eles. Começaram a fazer julgamento. Aí, quando eles comiram, abriram-se os olhos. Ou seja, passaram a ter essa capacidade. Aí Deus, imediatamente, os lançou fora do Jardim do Éden. Depois de todo aquele ensinamento, aquele aprendizado de que teria que vir um Messias, das consequências, depois disso, Deus os lançou fora. Por quê? Porque Deus fala em Gênesis 3 que se o homem comesse da árvore da vida agora, se o homem comesse da árvore da vida, aí ele teria a vida eterna no erro. A vida eterna no erro. Porque o que é a árvore da vida? É a opção pela vida eterna, nesse entendimento aqui. Nesse entendimento. Então, o que aconteceu? Deus falou, olha, o homem, agora, Gênesis 3:22. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós. Ou seja, faz julgamento entre o bem e o mal. Ora, pois, para que ele não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Eternamente no quê? No pecado, né, irmãos? Ele havia acabado de pecar. Deus colocou duas árvores e proibiu a árvore do conhecimento do bem e do mal. E deixou como opção a árvore da vida, que era vida eterna. O homem escolheu a árvore do conhecimento, ou seja, do pecado, do erro. Ele não escolheu a árvore da vida. Ele não escolheu a árvore da vida. Então Deus fala, olha, vai que ele estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E depois de lançado fora, no 24, colocou dois querubins na porta do jardim. Então, irmãos, havia opção. Árvore da vida, vida eterna, e árvore do conhecimento. Então nós temos que ficar muito cuidadoso. Satanás, ele sempre vai querer nos desviar do que é certo. Ele sempre vai querer que nós passamos a opção pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele vai querer sempre que nós optemos pelo erro, pelo pecado. Então, lembrando, o homem tinha duas árvores. A árvore da vida, que era a vida eterna, ou seja, viver na presença de Deus eternamente. E havia a árvore do conhecimento do bem e do mal, que era a árvore do pecado. Deus falou, você pode comer de tudo, ou seja, inclusive a árvore da vida. Você só não pode comer de uma árvore, a árvore do pecado. O homem estava indo bem. Mas quando o homem deu ouvido a Satanás, o homem comeu da árvore do pecado. Então o homem escolheu comer da árvore do pecado. Da árvore do pecado. Pastor, se fosse eu não teria pecado. Por que que Adão... Meus filhos sempre faziam essa pergunta. Por que que Adão foi fazer isso, pai? Por que entrou tanto, irmãos? Essa árvore do pecado, se Adão não houvesse comido, ela estaria até hoje aí. Pergunto. Desses 7 bilhões de pessoas que existem hoje, das que já passaram, será que nenhuma comeria a árvore do conhecimento? Será que nenhuma? A verdade é que aquele que nunca pecou pode falar de Adão. Ah, pastor, mas eu só peco porque eu tenho a herança de Adão. A herança que nós temos é do desligarem. Nós estamos desligados de Deus. Antes, digamos assim, Adão, ele tinha uma tendência para o bem. Porque se ele podia escolher, ele tinha a opção de escolher o mal também. O Adão tinha uma tendência para o bem. A diferença para nós hoje é que nós hoje temos uma tendência para o mal. Para o mal. Mas ainda nós somos capazes de resistir ao mal. Porque a Bíblia fala, olha, resistir ao mal ele fugirá de vós. É claro que com menos possibilidades, porque somos pecadores, iremos pecar, mas nós podemos resistir ao mal, assim como Adão poderia ter resistido. Não foi forçado, não foi na marra. Foi opção, irmãos. Foi opção. Ele optou, ao invés de comer da árvore da eternidade, que era a árvore da vida, ele optou por comer a árvore do pecado. E o mesmo acontece com nós hoje. Confesso que com mais dificuldade. Hoje eu acredito que é mais difícil. Hoje eu acredito que é mais difícil, porque o que acontece? O pecado está no mundo. Em contrapartida, nós temos o Espírito Santo, né, irmãos? Que nos capacita. Mas eu acredito que hoje é mais difícil porque nós somos desobedientes. Nós somos obedientes. Nós somos desobedientes. Então, quando Deus criou, tudo era perfeito. E o que Deus esperava de nós? Obediência. O que Deus esperava de nós? Obediência. Obedeça, Adão. Não coma da árvore do pecado. Cultive a terra. Cuida a terra. E o que Deus espera hoje do João? João, obedeça, João. Pastor João. Não coma da árvore do pecado. Cultive a terra. Hoje num aspecto mais amplo, né, mano? Terra que a gente pode colocar o nosso trabalho, a escola, a família, a igreja, o nosso ministério. Cultive a terra, cuide dele. O que Deus pedia para Adão, pede para nós hoje, irmão, da mesma forma. Da mesma forma, não há diferença. Mas o pecado, ele atrai. É que não dá tempo, mas o pecado é atrativo. Sabe? Ele é cheiroso, ele é bonito, ele é atrativo, ele te traz vantagens. Coloca dúvida na sua cabeça. Tem gente que pensa que o pecado é fedido. Não pode ser, porque senão... A primeira face do pecado é agradável, irmão. A segunda face, a face verdadeira dele, que é terrível. Mas a face para atrair... É agradável, a Bíblia fala que a árvore era atrativa aos olhos, pois que comeu era atrativa ao paladar, mas a consequência que é terrível. A consequência que é terrível. Quem fala a respeito da prevenção de drogas, há muito tempo mudou o discurso. Porque no início, há muito tempo atrás, dizia que a droga era ruim, fedida, depois mudaram-se, não. A droga, ela tem algum atrativo, mas... O traficante não fala para você que é da ressaca da droga, o que vem depois. A droga dá prazer, é o prazer curto. A ressaca depois, às vezes, é pro resto da vida. Todo pecado é assim, mano. Todo pecado é assim. Dá um prazer, mas é curto. E depois a ressaca do pecado é duradoura, às vezes. Até que a pessoa... reconhece, aceita Jesus, e aí Deus pode mudar essa vida. Então a criação é uma bênção. A criação é a bênção. Deus fez tudo de maneira perfeita. E nós só temos que cuidar, cultivar. Então, irmão, no dia de hoje, o que a gente tem que fazer? A gente tem que prestar atenção como é que nós estamos vivendo. Como é que nós estamos vivendo no mundo de hoje? Porque da maneira que a gente vive, influencia até o jeito de nós interpretarmos as palavras de Cristo. É o que nós chamamos de cosmovisão. Se você tiver a cosmovisão de um democrata, você vê o mundo de um jeito. Se você tiver a cosmovisão de um comunista, você vê de outro jeito. Cosmovisão, visão de mundo. Se você tiver a cosmovisão de determinada religião, você vê o mundo com aquele olho. O que Cristo pede é que nós tenhamos a cosmovisão dele. O que Cristo pede é que nós tenhamos o olhar dele, a visão dele de mundo. Então, se o mundo que você vive, né, ele não for muito cristão, ele não for muito pautado pelo certo, pelo bem, você vai interpretar a Bíblia de maneira difícil, porque vai ser loucura, vai, nossa, isso é loucura. Então nós não podemos interpretar a Bíblia com a cosmovisão do mundo. Nós temos que interpretar a Bíblia com a cosmovisão de Cristo. Nós temos que interpretar os acontecimentos do mundo com a cosmovisão de Cristo. Chave de leitura. O que é chave de leitura, pastor? Chave de leitura é essa cosmovisão. Basicamente, é o jeito que você olha para a Bíblia. Se você tiver a cosmovisão, se a sua chave de leitura da Bíblia por injustiça social, você tem argumentos. Mas essa injustiça social é a cosmovisão de Cristo? Se você olhar para a Bíblia com a cosmovisão do enriquecimento material, você tem argumento. Mas essa cosmovisão é a de Cristo? Se você olhar para a Bíblia com a cosmovisão da cura do corpo físico, apenas, único e tão somente, você vai encontrar argumento, mas eu pergunto, essa é a cosmovisão de Cristo? Na minha visão, não. Na minha visão, não. Na minha visão, a cosmovisão de Cristo, o jeito que Cristo olha para tudo, Ele mesmo explicou. Ele mesmo falou. Aonde, pastor? Lucas 24, 44. Só tem um jeito de você entender a Bíblia, irmão. Só tem um jeito, segundo Cristo, segundo a cosmovisão de Cristo. Olha, Lucas 24 e 44. Estou dizendo isso para você interpretar lá Gênesis. Não é a cosmovisão da serpente, não é a cosmovisão de Adão, nem a cosmovisão de Eva. Não é, era a visão de Deus que eles tinham que ter. Adão e Eva tinham que seguir a visão de Deus. E hoje Cristo fala para nós, olha, não é a cosmovisão segmentada, não. É a minha cosmovisão. Por quê? Lucas 24, 44. A seguir, na João Ferreira de Almeida. A seguir Jesus lhes diz, estava falando com os apóstolos, isso depois de ressuscitar. São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Está dizendo, olha, é isso que eu falei para vocês, foi essa doutrina que eu tentei passar para vocês, foi essa cosmovisão que eu tentei para vocês. Qual cosmovisão? Que importava que se cumprisse tudo o que de mim, ou seja, de Cristo, está escrito na lei de Moisés. Quais são as leis de Moisés? O Pentateuco, o Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio coloquei a sequência errada. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esta é a lei de Moisés, a Torá. Os cinco primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. E Jesus prossegue. E tudo que está escrito nos profetas. Nos profetas. Samuel, Davi, Oséias, Daniel, Zacarias, Jeremias, enfim. E nos Salmos. O que, que ele diz aqui? Ó? Ele quer dizer que tudo que está escrito no Antigo Testamento fala de mim. Não fala de comida, não fala de saúde, fala de mim. Aí prossegue no 45. Então lhes abriu o entendimento para que compreendesse as Escrituras. Quer compreender a Bíblia? É, segundo a Bíblia. Quer compreender segundo a Bíblia? É fácil. É só você olhar para o Antigo Testamento como falando de Jesus Cristo, não de você. Não de mim, está falando de Jesus Cristo. E o Novo Testamento é claro que só fala de Jesus Cristo. Ninguém tem dúvida disso. É isso? Olha na versão viva. Eu quis usar a versão João Ferreira de Almeida porque é mais rebuscado, né? Para as pessoas poderem, né? Os mais tradicionais. Agora, olha o que fala na versão viva. Lucas 24, 44. Então Jesus diz, quando eu estava antes com vocês, ou seja, antes da ressurreição, não se lembram de eu ter falado que todas as coisas que estavam escritas a meu respeito por Moisés, pelos profetas e nos salmos, deveriam se cumprir? Porque falava de mim. Aí os irmãos ali, os apóstolos, puxa vida, é verdade, agora eu me lembro. A profecia de não quebrar nenhum osso, a profecia de que nasceria em Belém. Nossa, agora... Aí abriu o entendimento dele, aí no 45. Assim abriu-lhes a mente para que entendesse as Escrituras. É o mesmo conosco, irmão. se a tua cosmovisão, se o teu jeito de interpretar a Bíblia for pegando qualquer dessa leitura secular, injustiça social, doença no corpo, doença na alma, sistema de governo, se qualquer uma, você não está interpretando conforme Jesus. E o seu entendimento não se abriu ainda. Conforme Jesus, você pode até discordar. Mas conforme Jesus, você tem que olhar para a Bíblia com a cosmovisão de Cristo. Com o jeito de ver o mundo que Cristo via. Com a justiça de Cristo. É isso. E aí, então, você terá o entendimento. O Adão e Eva buscaram outro entendimento. Adão e Eva buscaram o entendimento na serpente, no Satanás, no pecado. Então nós hoje temos a opção: ou nós buscamos o entendimento em Jesus Cristo, guarda isso, em Lucas 24, 44 e 45, cosmovisão de Cristo, ou você interpreta a vida, o mundo, com a cosmovisão de Satanás. É, não tem outra explicação. Você pode escolher ainda. Um pouco mais difícil, porque a tentação é a gente sempre ir para o lado de Satanás. Porque nosso irmão Adão fugiu de Deus e a gente foge também. Nosso irmão Adão, ele criou lá uma vestimenta de folha, algo perecível. Ou seja, buscou fazer boas obras, achando que isso ia esconder o pecado de Deus. Não, Deus falou, não, o pecado é só cobertura de sangue. Ou seja, só a morte de um cordeiro sem mancha, sem pecado. Ou seja, só com a morte de Jesus Cristo. Então em Gênesis 3:21, Deus já falava de Jesus Cristo. Tá bom, irmão? Criação é perfeita. A nossa interpretação, a nossa cosmovisão. Se a sua cosmovisão é dinheiro, é ser rico, é levar vantagem em tudo, acredite, não é a cosmovisão de Cristo. Infelizmente, o primeiro casal não quis ouvir os conselhos, as orientações de Deus, não seguiu pela cosmovisão, pela visão de mundo de Deus, mas deu ouvido a Satanás. E nós hoje podemos fazer a mesma escolha. Podemos ouvir a Cristo, ter a visão de Cristo, ou, infelizmente, ter a visão do erro. Ter a visão do erro. Tá bom? É, eu não sei se você pensa assim, se pensa diferente. É um direito seu pensar diferente. Mas as minhas convicções são em cima da Bíblia. E o dia que eu descobri, porque foi uma descoberta através do Espírito Santo, porque isso aqui ninguém me falou. O dia que eu descobri esses dois versículos da Bíblia, a minha visão da Bíblia mudou totalmente. Eu achava que Davi estava falando de mim, não está, está falando de Cristo. Eu achava que a arca estava falando de mim, não está, está falando de Cristo. Eu achava que a saída do Egito para a terra prometida estava falando de mim, não estava. Estava falando de Cristo, que é o único Salvador. Depois que eu li isso aqui e entendi, ficou mais fácil para eu aplicar os princípios bíblicos em minha vida. Ficou mais fácil. A Bíblia não fala de mim, a Bíblia só fala de uma pessoa, de Jesus Cristo. E as garantias, as promessas de Jesus Cristo são para mim. São para mim. É claro, tem que considerar as promessas que são para Israel, só para Israel, e as promessas que é para todo o povo de Deus. Tem promessas que são específicas para Israel. Mas é saber discernir, né, entre essas duas promessas. A Bíblia fala de Cristo e as promessas são para mim, ou especificamente para Israel. As promessas de Deus são para mim. Os exemplos de superação são para mim. São para mim. A promessa de céu que foi dada para Cristo é a mesma promessa para mim, para você e para nós. Eu não sei se você sofre no corpo, sofre na alma, nos relacionamentos, mas eu sei que Deus quer o melhor para a nossa vida. Vamos orar. Senhor meu Deus, Pai amado, obrigado por essa Tua palavra. A história do começo, Gênesis. A história do princípio. Obrigado, Senhor meu Deus, porque esse princípio, ouvir a Deus, ou ouvir a Satanás, ter a cosmovisão de Deus ou de Satanás, é algo que ainda é realidade hoje, assim como foi realidade para o primeiro casal. Nós hoje sabemos do erro, do pecado, nós sabemos quais foram as consequências, nós sabemos um Salvador. É claro que hoje é um tempo mais favorável no aspecto de termos informação, porque temos o Espírito Santo conosco. Não podemos alegar ignorância. Nós temos base suficiente para escolher ao Senhor com a ajuda do Santo Espírito. Obrigado, meu Deus. Peço ao Senhor que esteja restaurando a saúde física daquele que passa por necessidade no corpo. Oh, Pai, Tu conheces a necessidade das dores, do sofrimento, da imobilidade, a dificuldade que este passa. O Senhor é o Deus que cria. Se o Senhor é um Deus que cria, nós cremos que o Senhor pode recriar conforme a Tua vontade. Pai, pedimos também para aquele que sofre na alma, sofre nos pensamentos, na mente, pensamentos negativos, de tristeza, de destruição. Se com eles, ó Pai, trazendo esperança, confiança. Faça eles saber que o Senhor está no controle sobre tudo. Que não importa a circunstância. O que importa é que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. E que nos sustenta, que sustenta a nossa vida. Pai, traga esperança, traga alegria. Coloca, Senhor meu Deus, esses sentimentos, essas convicções no coração, na alma, na mente daqueles que necessitam. Pai, peço também que esteja fortalecendo a nós, ó Pai. Porque a cada dia uma notícia negativa. Pois ainda somos primários, confiamos em homens. Quando sabemos que devemos confiar só no Senhor. Que essa verdade, ó Pai, da convicção só no Senhor, se faça cada vez mais presente em nossa vida, em nossas atitudes. Pai, peço também que esteja abençoando os relacionamentos. Todos os relacionamentos na família, na sociedade, na relação pai-filho, filho-pai, esposo-esposa, na relação autoridades, cidadãos, cidadãos-autoridades. Que cada um cumpra com a sua obrigação, com o seu dever de cuidar, com o seu dever de cultivar, Senhor meu Deus. Quer seja aquela autoridade que tem por obrigação de trazer o bem para o povo, Senhor meu Deus, sendo utilizado pelo Senhor para trazer o bem para o povo. Que o cidadão entenda qual é a sua posição de obedecer às autoridades naquilo que estão retas, alinhadas com o Senhor e com a legislação, Pai. Peço também que esteja abençoando cada relacionamento na sociedade como um todo. Que traga paz, que traga refrigério, que traga conforto. Essa é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu vou te dar vitória. Não te desesperes, filho meu. Não te assombre, sou teu Deus. Se não puderes caminhar, eu te carrego.